paciência, porque tanta emoção, qualquer coisa em excesso faz sucesso, meu irmão. Quanta gente com certeza, tanta gente sem noção, em excesso até fracasso faz sucesso por aí. Eu tenho fé na força do silêncio, força do silêncio. Se as cores vão berrando no sol ensurdecedor, eu fecho os olhos, outro mundo, vou morar no interior. Transbordou a mesa ao lado, um tsunami arrasador. Eu fecho os olhos, outro mundo, vou morar no interior. Eu tenho fé na força do silêncio, na força do silêncio. Eu tenho fé na força do silêncio. Fé que me faz aceitar o tempo muito além dos jornais, e assim mergulhar no escuro, pular o muro pra onda passar. A fé que me faz aceitar o tempo muito além dos jornais, e assim mergulhar passa. Eu vi um punk na farmácia atrás de protetor solar, baile funk no plenário, ambulância quer passar, futebol, mesa redonda, exorcista camelô. A onda agora é outra onda, um tsunami arrasador. E eu tenho fé na força do silêncio, fé na força do silêncio. Eu tenho fé na força do silêncio. A fé que me faz aceitar o tempo muito além dos jornais, e assim mergulhar no escuro, pular o muro pra onda passar.